É nós na fita, galera que domina a pilha boa só de proa. Um da massa que relaxa e encaixa com a festa, sem dar goela. Olhar sincero, o segredo sem medo de viver. Não nega que se sente atraída além do mais. Somos livres, sai faísca nossa química. E desperta a inveja de cuzão, olho grande, que não vale nem um ovo. Na pobreza, na riqueza, sou o mesmo. É de berço destinado à guerrilha. Dia a dia na batalha, não vacila. Pelo certo e correto, companheiro das pessoas. Sem interesse algum, hoje em dia é difícil de achar pessoas com caráter. A maioria é só covarde, que te atira pelas costas. O mané traidor, o que é seu está guardado. Sente a rima batida e viaja nessa brisa. O sol radiou o dia todo bronzeando, dando a sensualidade. O verão bomba por aqui, FLORIPA é o canal, várias gatas na moral. A night tá bombando meu estilo, iluminando seu sorriso. Na rima eu domino, levo na rédea curta. Então segura a pressão, a força do olhar que chega a dar uma paulada inexplicada. Vou pro desempate, ataco e você defende. Com todo aquele charme, parece uma anjinha com olhar de diabinha. Sentindo seu perfume, pegando na cintura. Vai curtindo a noite toda, o céu tá estrelado. A lua prateada refletindo o mar, imenso litoral de ponta a ponta. Floripa sul bombando, galera de presença. Na praia, na balada, cidade iluminada. É tão bom viver aqui e conferir o clima natural. Nativada é mil grau, muita linda meu irmão. Curtindo hip hop no swing, tão gostoso. As mina, os mano, pontuando, ficando um com o outro. Vai curtindo o momento, na moral, sensual. Tá ligada no que eu digo, movimento sem censura predomina nesse som. O balanço desse rap louco faz tremer o chão. Estilo falecido ressuscita e domina a boate. Toda ginga como nas antigas. Movimento sem censura predomina nesse som. O balanço desse rap louco faz tremer o chão. Estilo falecido ressuscita e domina a boate. Toda ginga como nas antigas. Movimento sem censura predomina nesse som. O balanço desse rap louco faz tremer o chão. Estilo falecido, estilo falecido. Chego na boate, ninguém mexe comigo. Pego no bar, uma bebida, incendeio as coisas por aqui. Acabo com a censura, eu tenho o que a noite precisa. Fique só na sua, eu sei que arraso onde passo, elas dizem é ele. Eu agito, todo mundo entra na minha pilha. Aumenta mais o som, habilita pra relaxar e entrar no clima. Não sou mais do que ninguém, só estou em busca da felicidade. Você pode até rir, achando que estou só de olho no seu corpo esbelto. Você pode até rir, achando que estou só de olho no seu corpo esbelto. Mas não é só isso que estou de olho. Fique tranquila, gosto do seu jeito. Você é a primeira da fila. A fila está grande, é difícil desligar. A maioria é gostosa. Me sinto confuso, cheio de luz. O que a maioria delas quer é estar por cima com um cara que arrasa. Tudo é motivo para a festa. Não tem lugar, nem hora marcada. Basta estar presente e é o suficiente pra te dar. Movimento sem censura predomina nesse som. O balanço desse rap louco faz tremer o chão. Estilo falecido ressuscita e domina a boate. Toda ginga como nas antigas. Movimento sem censura predomina nesse som. O balanço desse rap louco faz tremer o chão. Estilo falecido ressuscita e domina a boate. Toda ginga como nas antigas.